você acompanha o programa Gospel Hits. Alusão aos ouvintes da nossa fanpage no Facebook. Olha aí, daqui a pouquinho nós teremos a mensagem do Gospel Hits de hoje, né? A mensagem fala um pouco sobre avivamento espiritual. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a parte A, que diz: ó Deus eterno, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizestes no passado, para que nós também avejamos. Este é o versículo tema da mensagem de hoje, que nós vamos trazer daqui a pouquinho no Gospel Hits. Um abraço aqui, bem abençoado, para o André Rodrigues, de Presidente Epitácio. É estado de São Paulo, né? Aí bem pertinho do Mato Grosso. Deixa eu só retificar, pertinho do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ao Júnior Silva, na cidade de Tucuruí, no estado do Pará. A Poliana Costa, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ao Luciano Machado, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao Edilson Carvalho, na cidade de Boa Vista, em Roraima. E em Portugal, na cidade de Arruda dos Vinhos. Eita, terra boa! Quem nos ouve lá é o Edson de Souza Siqueira. A paz do Senhor, meu querido. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, os seus projetos, tá bom? Que Deus te dê muita saúde. Obrigado pela audiência que você nos concede. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. Agora vamos ouvir Thales Roberto, Como é Bom Poder Acordar. Imagina